que nosso amigo Gyanendaba Mishiya nos coloca, tanto a Aedes habitat considera este como um dos passos a seguir em termos de dialogarmos com o governo provincial de Luanda, no sentido de pedirmos a reintegração da comissão ora afastada no processo. Portanto, esta comissão conhece melhor as pessoas. Portanto, geralmente as comunidades são constituídas por grupos e esses grupos indicam os seus líderes e esse líder conhece melhor o seu povo. E nós já acompanhamos e verificamos isto em vários processos. O afastamento de pessoas que conseguem identificar as pessoas de uma forma mais concentrânea tem estado a provocar, portanto, o deslize de vários processos. Porque provoca o oportunismo, provoca várias negociatas que levam a que as pessoas que deviam ser realmente alvo de atendimento não sejam atendidas. E este comportamento não prejudica só o cidadão, mas também prejudica o nosso Estado. Porque os dinheiros com que se faz os reassentamentos em todos os processos vêm da conta do Tesouro Nacional, vêm do nosso Estado. O Estado fica prejudicado por este oportunismo. Claro que dentro do governo provincial, terá havido, desconfiamos nós, que terá havido alguns indivíduos de má fé que querem aproveitar da situação, sabendo que é uma situação que afeta, volta, cerca de 4 mil famílias. Isto não é o primeiro caso, este não é o primeiro caso. Mesmo ainda ontem nós reunimos com uma entidade e acabamos descobrindo que não é o único caso que está sendo aproveitado por algumas pessoas intermédias que pretendem que foram responsabilidade a tratar do caso. O Governo Central e o Governo Provincial em si, em geral, responsabiliza algumas entidades para poderem acompanhar e tratar alguns processos e esses indivíduos postos no terreno fazem conforme acharem conveniente para também terem um aproveitamento. Mas este é um processo que vai ter pouco tempo, porque as instituições da sociedade civil, tal como, portanto, as administrações, existem dentro das administrações, pessoas de boa fé que estão interessados em acabar com este tipo de atitude que prejudica, portanto, o Estado. Isso prejudica o Estado. Onde poderia haver um realojamento de 4 mil pessoas, poderão realojar 5 mil, quer dizer que mais 1.000 casas que poderão ser construídas. Portanto, isto não gratifica o nosso Estado, nem, portanto, nem a própria imagem do nosso Estado. Essas pessoas poderão ser, portanto, chamadas à razão. Chegará o momento de que o próprio Estado poderá nos entregar essas pessoas, porque entregar-nos-ão estou esperando um tribunal, quando chegar o momento de se procurar a verdade. Portanto, São Michel, nós, a esse habitat, aconselhamos, mais uma vez, terem mais paciência, mais coragem, e nós vamos ajudar-vos a negociar com o governo provincial para fazer com que o projeto, portanto, não se deslize completamente. Aquilo é um princípio. Mas podemos ainda travar para que o projeto não se desenvolva completamente. Obrigado.